Die Kolonie Santo Ângelo Zeitung, o jornal da Colônia Santo Ângelo, a estadia no porto de Rio Grande. Para surpresa de João Gerdau, ao sair da sala e atravessar a imensa porta principal da alfândega de Rio Grande, dá de cara com o barão von Calden, eficiente diretor da Colônia Santo Ângelo. Ele estava de viagem para o Rio de Janeiro, onde se encontraria com altas autoridades do Império Brasileiro. Havia saído há alguns meses da Colônia Santo Ângelo, passado por Cachoeira, Porto Alegre e pela nova colônia de imigrantes pomeranos de Pelotas, chamada de São Lourenço. Nesta conversa, João Gerdau despertou para o lucrativo comércio de terras que estava em andamento em todos os recantos do Rio Grande do Sul. Calden recebia dinheiro do governo por cada lote medido e entregue ao colono vindo da Europa. Era um negócio certo, garantido e altamente lucrativo. Bem caro, amigo Gerdau, eu preciso embarcar no vapor costeiro para o Rio de Janeiro. Estou levando uma solicitação das colônias para que o Senado Federal reconheça os casamentos dos não católicos. Este projeto, evidentemente, não é meu. É do meu eminente senador Gaspar Silveira Martins, o maior defensor dos imigrantes alemães no Brasil. Antes de ir, recomendo ao jovem casal que deem uma passada na colônia São Lourenço e aproveitem as belíssimas paisagens e praias de água doce. Lá existe um dos melhores hotéis de toda a região. No verão, fico em São Lourenço por causa do ar mais fresco e no inverno em Cachoeira do Sul. Praticamente todos os anos realizamos este roteiro. Caso quiserem ir, meus escravos estão à sua disposição, pois os quatro irão para lá hoje mesmo. Vou levar apenas um ajudante para não avultar as minhas despesas de viagem. Prolongando além do necessário a conversa, o barão von Calden finalmente se despede e vai até o local de embarque rumo ao seu destino. Alvine Gerdau se despede amavelmente do diretor von Calden. Na agitação do porto de Rio Grande, o jovem casal percorreu ruas estreitas em direção ao grande hotel, acompanhados de dois escravos do barão von Calden. Estes carregaram, numa charrete, as bagagens da família Gerdau até o grande hotel, localizado nas ruas que contornam a praça central da cidade portuária. Todos os passageiros de primeira classe que chegavam ao porto se dirigiam imediatamente até o hotel. Os passageiros das outras classes, em sua maioria, eram acolhidos nos alojamentos coletivos da imigração, que haviam sido construídos especialmente para abrigar aqueles que não dispunham de recursos para pagar a hospedagem. Na verdade, os estrangeiros procuravam um lugar para ficarem apartados das classes sociais mais pobres. Com isso, encontravam neste local um espaço livre da pobreza, enfim, do ambiente degradante das ruas e da maioria da sociedade da época, excluída de qualquer tipo de privilégio ou assistência social.